Você está em sintonia com a Rede USP de Rádio São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, ouvindo um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade. Mande uma cartinha para nós e solicite músicas. Coloque no envelope Rádio USP FM, Caixa Postal 440, CEP 13566-590. São Carlos, São Paulo. Mas vamos nós com música nesta manhã. Finalizando esta pedida, nós temos esta cartinha que é assinada pelo nosso gentil ouvinte, senhor Eupídio Lopes Batista, que reside aqui em São Carlos. O senhor Eupídio Lopes Batista quer ouvir Em Tempo de Samba, arranjo do Zacarias, saudoso intérprete Nelson Gonçalves, em adaptação do Oswaldo Franço, tango, aqui em Tempo de Samba, Uno. Na pedida para ele, senhor Eupídio Lopes Batista, que reside em São Carlos, a Avenida São Carlos, uma breve história em alta fidelidade, nos dando uma narrativa muito feliz, do Aloísio de Oliveira, contando como que surgiu a alta fidelidade em nosso país, emendando, viu, Juninho, com Oswaldo Borba fazendo um arranjo maravilhoso, nesta música do Ari Barroso, Aquarela do Brasil. Comédia desta vida, muitas almas mal unidas são farrapos do destino. Sei que a sua boca perfumada, em delírio desejada, sempre é onde me declino. Sei que colorido e nós transita um somente coração, que nunca desejou ser parasita aos olhos da febril desilusão. Vibra ao compasso da saudade, nunca está desesperado, porque tem felicidade. Pois ele é o poeta apaixonado desta canção. Porém, se os nossos corações parar de amar um dia, envolto nessas tentações que chama hipocrisia, preferia qual covarde que o suicídio da saudade nos matasse de repente. Porque sei que amargurado, nossa sombra do passado era um sonho indiferente. É tão divino nosso amor, que mal conjugo a dor. Pois os nossos corações mal cabem de contentamento. É um relógio de paixões, feliz e sem tormento. Desesperado porque tem felicidade, pois ele é o poeta apaixonado desta canção. Em nome da Fábrica Odeon, quero ter o prazer de apresentar a todos vocês uma pequena demonstração de alta fidelidade. A fim de dramatizar a verdadeira qualidade do som em alta fidelidade, vamos começar quando a Odeon produzia os seus primeiros discos no Brasil. O que ouviremos em primeiro lugar será uma gravação feita por essa companhia nos tempos da Casa Edison, mais ou menos em 1920, a Banda Malaquias, executando a mazurca Lágrimas do Brasil. Disco da Casa Edison, Rio de Janeiro. Thank you. Hoje em dia, uma gravação dessa natureza tornou-se pura curiosidade e matéria para colecionadores. Porém, era a alta fidelidade daquele tempo. A razão pela qual o som não tem corpo ou dimensão é porque as notas agudas não são suficientemente agudas e as notas graves não são suficientemente graves. São esses e outros fatores técnicos que produzem a verdadeira alta fidelidade. Demonstraremos agora o desenvolvimento e o progresso das gravações quando apareceu uma invenção revolucionária, a gravação elétrica. Esse passo à frente na técnica da gravação do disco permitiu o aumento de ambas alta frequência e baixa frequência, tornando o som mais natural. Aqui está uma gravação feita no início dessa fase pela Odeon, quando apresentou Francisco Alves e Mário Reis cantando juntos Deixa Esta Mulher Chorar. Deixa esta mulher chorar, deixa esta mulher chorar, pra pagar o que me fez, pra pagar o que me fez. Sou bom de quem soube amar por querer, hoje toca a tua vez de sofrer. Deixa esta mulher chorar, deixa esta mulher chorar, pra pagar o que me fez, pra pagar o que me fez. Sou bom de quem soube amar por querer, hoje toca a tua vez. Somos obrigados a reconhecer que o progresso foi fabuloso. Mas agora vamos falar da verdadeira alta fidelidade de hoje. Em primeiro lugar, vamos apresentar alguns sons que ouvimos frequentemente, como, por exemplo, o ruído de moedas quando são jogadas sobre uma mesa. Se nós tentarmos reproduzir esse som sem alta fidelidade, ouviremos uma coisa mais ou menos assim. Agora vamos ouvir o mesmo som gravado com a riqueza da alta frequência das gravações de hoje. Com isso, vocês podem observar que os ruídos que ouvimos frequentemente podem tornar-se de uma realidade absoluta quando gravados. A reprodução da alta fidelidade em sua própria casa pode ser ainda mais impressionante. Vamos ver o que conseguimos entre 1944 e 1957, comparando um disco gravado na Odeon em 1944 por Fonfon e sua orquestra, interpretando Rato, Rato, com uma gravação feita há poucos dias neste estúdio por Oswaldo Borba e sua orquestra, usando a mesma música, a mesma instrumentação e o mesmo arranjo. Iniciaremos com o disco de Fonfon e seguiremos sem interrupção com a gravação feita pela orquestra do maestro Borba. Poderemos continuar essa demonstração de alta fidelidade indefinidamente. Há muita coisa para contar e ouvir. A Odeon não mediu esforços para equipar o seu novo estúdio com o que há de mais moderno em matéria de alta fidelidade, e assim oferecer aos amantes da música no Brasil e à música brasileira uma reprodução de som comparável às melhores do mundo. E para encerrar, vamos ouvir uma gravação feita há poucos dias aqui no nosso estúdio, uma interpretação de Léo Perac e sua orquestra da nossa conhecida Aquarela do Brasil, de Ari Barroso. Rádio USP FM São Carlos, em rede com a Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM Ribeirão Preto, colocou no ar Um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade. Criação, produção, seleção musical e apresentação Rubens Betting. Pesquisa cultural e musical Eulália Alonso Betting. Jornalista responsável Edmilson Lucchesi. Em nosso departamento de operações e gravações, Antônio Carlos, o nosso competente e querido Júnior. Bom dia, ouvintes da Rede USP de rádio em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Se vocês gostaram, nós também gostamos de vocês. A todos, um bom domingo e um excelente almoço.